Ao menos 5 criminosos armados com pistolas e espingarda calibre 12 levaram o terror a moradores da rua João Limírio Martins de França no Parque Morumbi 3 na noite desta quarta-feira. Passavam poucos minutos das 23 horas quando o grupo parou em frente a uma casa na rua citada e iniciou uma saraivada de tiros de pistola e espingarda. A casa, onde moram pelo menos 6 pessoas, incluindo crianças e um casal de idoso, foram contabilizados mais de 10 tiros que atingiram a grade da frente da casa, as paredes da frente da residência, a janela por onde passaram tiros que acertaram a estante e as paredes da sala. Um dos tiros alojou-se a poucos centímetros do sofá, onde a anciã matriarca da família e proprietária da casa estava. Os tiros também acertaram 2 automóveis que estavam na garagem da residência. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na frente do imóvel, moradores e vizinhos localizaram várias cápsulas deflagradas de pistola e uma, ao menos, intacta de espingarda calibre 12. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por policiais militares do Grupo Rocan, que atenderam a ocorrência. Moradores reconheceram os atiradores como sendo moradores da favela do Portal da Foz, que já tem várias passagens pela polícia. A moradora mais velha da casa contou à nossa equipe de reportagem que a atitude é uma represália dos criminosos a moradores que moravam na região do Portal da Foz e denunciaram o bando criminoso. Alguns integrantes desta quadrilha acabaram presos. Os alvos dos atiradores moravam na região do bairro Portal da Foz e foram obrigados a fugirem para não serem mortos. A Delegacia de Polícia Civil deverá dar prosseguimento às investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.